pra acordar. Finalmente aconteceu, comunidade percebeu o jogo. Ninguém é bobo, o bagulho é a vera. Agora foi cuspido o veneno que foi injetado anos seguidos. Era pra tá destroçado, agora tá unido. Lado A, lado B, inimigos. Pra mim não fazia sentido, é inacreditável, mas vagabundo na favela não se estranha mais. Nego se respeita, tudo tá em paz. A contagem de cadáver já foi longe demais. Alguém me belisque, eu devo tá sonhando. Os menor não é mais braço da firma, tão estudando. Jogando bola ou soltando pipa em cima da laje. O sorriso da tia exibe felicidade. Comunidade aplaude, pode crer. Eu tava com saudade, meu peão eu só boto mais tarde. Voltou o peso da palavra de homem. Sem bilha, sem inveja, ninguém faz choque com seu nome. Quem é de fumar, fumou. Quem é de cheirar, cheirou. Cada qual com seu, cada qual demorou. As drogas estão lá e as armas também. Mas graças a Deus, amém. Ninguém tá matando ninguém por território. Bagulho ilusório, cadáver é o espólio. Tiraram a venda dos olhos e perceberam o X do problema. Favelado, preso ou morto, lucro pro sistema. Cena inusitada, titia desce pela escada. Quem tá fumando dá uma travada, não pega nada. O respeito tá de volta, sente sua falta. O bom filho a casa torna. Arquibancada lotada, jogo de bola. Segue a pelada, a partida tá disputada. Nego fazendo barulho, tá alto o som. MR Boca, MV Bill de função. Racionais, favela é o clima. A posse, sem neurose. Ana Lima, os amigos, as mina, curtindo rap nacional, geral na moral. Valor pro nosso quintal, baile funk, adrenalina pura. O bonde das sem calcinha, que loucura. Várias festas, comunidades diferentes, em todas elas receberam bem a gente. Porque essa parada de alemão já morreu. Graças a Deus, eu não me senti europeu de olho azul. A guerra acabou, não há problema nenhum. Sou cidadão da favela, indivíduo comum. Orgulhoso do dia que se segue. Irmãos não engordam estatística no IML. Foram anos seguidos de choros e preces. Finalmente um milagre é quem merece. Polícia te tratando com todo respeito. Não tem pé na porta, não é mais desse jeito. Por favor, obrigado, bom dia. Respeito ao chefe da casa, à família. Sem covardia, não tem mais humilhação. Sem tapa na lata ou mantimentos jogados no chão. Mó respeito à sua cidadania. Tratamento que só era dispensado à burguesia. Mas quem diria que eu ia tá vivo pra ver. Enquanto torro meu bagulho, eu não consigo crer. Como a noite está linda nesse instante. Não é como antes, não tá arriscada de traçante. Sem barulho de tiro, sem invasão. Sem caveirão, sem polícia, sem alemão. É a união de todas as favelas. Pra quem vive nela, pra quem sofria dentro dela. O bagulho é a vera, quero ver discordar. Foi ou não foi, um bom dia pra acordar. Vai, vai. Acorda, já são 7 horas, eu tenho que ir pra escola. Foi mal, filho. Papai tava sonhando um sonho maneiro. Vambora, pega a mochila.